295. Obrigado, até logo. Oi, Salvador, bom dia, 3304, final do, da 10. Azul 2796, tá no 43. Então, 3304, sala 18, libera a direita, chama de sala 12119. Libra a direita, 219, 3304, obrigado, direita, até daqui a pouco. Até. Tá chegando a bomba, direita para 4 mil pés com ajuste na 012. Na escuta? Prossiga. Modifique o transponder para 0260. 0260, transponder 2796. No 2, completa final, chama 2 Salvador 118, decimal 95. Certo, leva para a torre 1895, chame a 312, graças. De Alfa, reporte antes do taxi de Juliette. Alfa, Juliette, vai chamar, 3304. Torre, Salvador, bom dia, Oceaner 6312, na sua final aeronave, 4 milhas para o 372. Oceaner 6312, ajuste no 012, autorizado pouso, sistema 0, vento 020 graus, 069. Livre pouso na 10, Oceaner 6312. Taxa azul 2796, é o BS50, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Natal. Azul 2796, autorizado táxi, reporte para ingresso no quarto principal. Entrar para ingresso principal, quarto 2796. Tá 3304, Juliette, portão 06. Juliette 06, 3304. Azul 2796 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via PAT, táxi em Índia. No ponto de espera, torre, 198, decimal 95, que é legal no 0, no 2. Autorizado, PAT principal, Índia, a Bravo, no ponto de espera, chamando torre 1895, azul 2796, bom dia. Salas 23, libera direita, chame Saulo 1219. Libera direita 219, Luxa 63, 12, até já. Oi, Salvador, bom dia, azul 5, 27, 96, pode esperar dar uma zero. Azul 2796, linha, decola, pista no 0, vento 0 no 0 grau, 049. Aqui decola 10, azul 25. Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, ou chamei a 302. Solo, Salvador, passarela 2223. Pois eu siga. Teria como confirmar se o nosso plano ou encontro de válido foi passado DLA para Caxias? Afirma, aberto para 1120. Muito obrigado. C859, está autorizado ao final do RNAV. Vou na PRO do Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés com ajuste no 012. Serra Vitor 366, desça 2.500, agora 1.012. Azul 2796, decolado 25, sem controle, 1208. 1208-2796. Controle Salvador, Azul 2796. Azul 2796, contato radar da decolagem. Vou para o nível 1970 na saída Conde. 1970 na saída Conde 2796. Hotel Fox, estimado para pouso. Hotel Fox, estimado a 1500. Cliente, hora certa, 1128, estimado para pouso é 1500, não tem. Salvador, bom dia, Azul 4299. Entida Índia, autorização Campinas, Índia 320. 4299 está autorizado para Campinas, via peso Luno 0 por Barra, peso Luno 6, após sair conforme rota. Nível 320, saída da Eule da Motiva, decola da Pistono 0, após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5154, controle 120, decimal 8. Autorizado até Campinas, o nível 320, Aperizoluno 0 por base, Aperizoluno 6, rota do plano, Dael, Leda, Motiva, decola da 1-0, fica à direita, transfondo 5154 e o controle 1208, da Azul 4299. Azul 4299, correto, chama a prova. Confirma o Altan 359. Confirmo, 3859 está autorizado. Ok, autorizado, 3859 vai reportar estabilizado. Estabilizado, até 3859. 3859 em aproximação, chega o trem, chame torre 11895. 95. Oi, bom dia, 3859, passa o Sierra Vito 372, estabilizado 10. 3859, registro 0-2, autorizado pulso, estourou 0 vento, 020 graus, 069. Autorizado pouso, 3859. Autorizado. senhor, ele copiou azul 27-4-6? 2-3-4-4-3-2-1, tá me ouvindo bem? Agora sim, tô ouvindo. Tá autorizado. Obrigado. 2-2-2-3, chamo pronto para o saque. Chama. Botango Vitor, Hotel Fox, controle. O senhor vai efetuar um sobrevoo em Feira de Santana? Ah, positivo. E quanto tempo irá sobrevoar a Feira de Santana? Tá, ok, ciente. Sala 37, libera direita, chame solo, 1219. 219, até já. Bom dia, solo, tá? 3859, levar uma sua escuta. 3859, autorizado, táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4. Passareiro 223 para o táxi, POB 54, 5 horas e 20 de autonomia, Fernando Aracaju. Passareiro 223, autorizado o táxi inicialmente até o através do gate 612. Através do gate 612, passareiro 223. Papa 02223, autorizado até o ponto de espera da pista 90, via parte Taxi Índia, no ponto de espera turno 98, decimal 95, Kennegal na 012. 012, via parte do Taxi Índia, ponto de espera chama torre no 322-23. Azul 4299 aguarde, propuxa. Aguardando, 4299. Muito bom dia, 3199, informação, teste. Autoriza 3223 para retornar ao táxi. Autorizado, até o ponto de espera. Autorizado. Então 3179 está autorizado para Guarulhos, via Pesolu no 0 Taubaté, nível 320. Saída da Eule da Motte, vou decolar da pista no 0 após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5160, controle 120, decimal 8. Então 3179, correto, chama pronta. Nível 320. Portaria do 2223, está próximo ao ponto de espera do 10, pronto para decolagem. 2223, botei ponto de espera no 0. Ponto de espera. Está livre no portão 03, chama táxi. Equipe de PEC acionamento, azul 4299. 2-3 ali, montei caçando no 0. Linda, cola pista no 0, vento 050 graus, 052. Sim, decola, passaria do 2223. Azul 2796, controle. Prossiga. Vamos encerrar o serviço radar. Chama Aracaju 203 e informe do desvio, cabeça. Gente, 203, Aracaju, Samarai, seu paradar de à esquerda do céu. Rafael 2223, declarado 46, chegou com o Tele Salvador 1208. 208, bom dia. Salvador Passarelo 2223, Arboruno. Passarelo 2223, o controle está em contato, radar. Gente, teria como passar a não cumprir a restrição de uma centena? Teria como ir na outra saída? Passarelo 2223, qual a razão de subida que vai empregar até o nível 050? Aproximadamente 1000 pés por minuto até o 050. Ah, positivo, uma boa razão de subida. Subir sem restrições para o nível 180. Muito obrigado, senhor. Livre ascensão, nível de voo 180, passaria 2023. Taxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, torre 18.95. Quem negar 10, 12. Obrigado, táxi. Até o ponto de espera da 10, via Taxi Índia, quando da torre 18.95, passou 42 na casa. Número 311, este é o controle Salvador, ajuste agora 10012, desça para 8000, vou para Terra Vitor 367 para o Renato. Zero, 59, autorizada a colagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizada a colagem, pistão no zero, 3 nós. Tiano 63, Uno Uno, passa a Lagoinha, desça para 5000. Saria do 2223. Prossiga, 2223. Chega mais rápido hoje em conquista, voo direto autorizado. Direto a conquista, muito obrigado. Saria do 2223. Um abraço aí. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é Golfo Tango Índia. Golfo Tango Índia, prossiga. Solicito a autorização do rebote dessa aeronave que está aqui na remota 2 para o pátio Mundo, posição número 3. Golfo Tango Índia, no pátio 3, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado. 299 da Cola 51, seu controle 1208. Controle 1208, azul 4299. Controle Salvador, azul 4299, decolou da Andael. Azul 4299, controle, contato, radar, sua sem restrições. Após 2000, curva à direita, voa linda, linda, mágica. Sobe sem restrições, 330, após 2000, voa direto linda, azul 4299. Delta 3304. Delta 3304, prossiga. Utilização Brasília, 360, proposto. Delta 3304, autorizado para o aeroporto de Brasília, via Pesolo 17, nível 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5402, controle 120, decimal 8. Autorizou Brasília, 360, Pesolo 17, decola da 10, Arbor 1, transição Elefa. 5402, 108, controle. Delta 3304, correto, sistema pronto. Sistema pronto, obrigado. Meia, prossiga. Gente, Olimpo 06, aguarde. Oceanamento 312, prepara a Puca transição Caju, número 2, cópia. Puca Caju, aguardando cópia, Oceanamento 3, 2. Salve Salvador para o Tati, na 3.9, 2, 2, 2, a bordo, 5 horas e 30, Galeão. Caju 179, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Tati, táxi Índia, no ponto de espera Torre, 18, decimal 95, quem negar, 10, 12. Escuta. Controle azul 4299. Prossiga. É possível voar direto em Ótima? Aguarde. Azul 4299, foi direto para o base. Obrigado, direto pro Base Azul 4299. Montei cabeceiro no zero, então. Olho pro 06, autorizado, Salvador, Salvador, decola da pista 10, segue direto em rota, nível 110, aciona 5155, controle 120.8. Meia, confirme PLB e autonomia. Axe Torre, no 82.95, PNH 10.02. Azul 4299, chame Recife, frequência 125. Autorizado, táxi até o terra, reposto para cruzamento, pista 10. Uno, dois, cinco, uno. Uno, dois, cinco, uno, azul, 4299. Tá 3304, tá ali, tripuxo, portão 06, chama táxi. Chama táxi, 3304. Oxalé 63, 13, pronto, cópia. Oxalé 63, 12, está autorizado para o aeroporto de Recife, via Pesulu 17, nível 350. Saída pouca transição Caju, decolada da pista 10, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5403, controle 120.8. Porto Salvador, aqui é o Tango Índia. Sabe a Recife no 350, decolada 10, curva à esquerda, pouca Caju, atendendo 17. 5403, é o transponder 10.08, é o controle 86312. Tiramé 312, correto, tema pronto. E voa Leda. Após Leda, Mótila. Afirmativo, Leda, Mótila, muito obrigado. São 3179. Oceano 6311 em aproximação, cheque trem, chame a torre 11895, Oceano 6311. Trouxe de Salvador é o Golfo Tango Índia na escuta. Portão 03, autorizado. Obrigado, senhor. Controle Oceano 6319. Oceano 6319, este é o controle, chame torre, 11895. 2895. Então 9552, desça sem restrições para 5.000, ajuste 1012. Então logo supere a aeronave no setor sudoeste, passando 125 subindo. Eu vou encurtar sua trajetória para pouso neste aeroporto, Cane. Muito obrigado, desça para 5.012, está 9552. Do 96, prepara a saída da El e aguarde a cópia. Cópia. Seja 2223, para sua informação, tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo oeste, aeronave da TAM, passando 17.000 e descida. Gente, passarei 2223. O táxi a bordo, 164, 4 horas, confie. PLB? 170 a bordo. Tá, 3304, aguarde pro táxi. Cadê? Papa Romeu, November Oscar Whiskey, aguarde. Tá 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAC, táxi 3 Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 1012. Só fica atento à aeronave ingressando agora no portão 3. 012, atento o gol lá, 895 no ponto de espera, tá 3304. 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando 135 subindo. Tá certo, Oceano é 6311, seguindo a aeronave da Força Aérea, está autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6 de LED. Do 2223, operado, chame Recife, frequência 1260 e boa viagem. 260, excelente final de semana para o certo, parede 2223. Boa. TAM 9552, passa para Ipeba, o tráfego já foi superado, terça, sem restrições para 2500 pés, vou ir para o Serra Vitor 366 para o RNAV. Serra Vitor 366, para 2500 pés, na Salvador, bom dia, eu vou... 21, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1092, desça para 8000, vou ir para o Serra Vitor 367 para aproximação RNAV. Ok, 1012, 367, 2171, obrigado. Zero, reporte pronto. É correto, chama pronto. Tá pronto, no 08, 2196. O 2196, posição 08, tá livre, chama táxi. Livre, chama de táxi, 2196. Oceanair 63, Uno 1, prossegue Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05 mesmo, Vitor. Escola da 103, 304. Papá, Mike Romeo Alfa, guarde número 2, cópia. Papá Romeo November Oscar Whisky, pronto, cópia. Então, ali mantém cabeceira 1-0. São 3179, chame Recife, 1251. 251, muito obrigado, 3179. da Copa 308, encontrou em Salvador, 1208. 4 é o controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Bom dia, 3304. 3304, controle, está em contato, radar. Afirmativo 5x5, senhor, 3304. Eu vou passar pro principal agora, tá bom? Perfeito. Então, 3304, 1234, 4321 é o controle no equipamento principal, como houve? 5x5, senhor, assim como no equipamento alternado aí de vocês. Muito bom. Gente, está em contato, radar, curva direita, voe Alepa e suba sem restrições. Na vinda, então, Alepa na proa, sem restrições ao 360, tá? 3304, obrigado. Dan 9552, autorizado a aproximação à RINAV. Autorizado a aproximação à RINAV, até 9552. 2859, informação índia, autorização para Curitiba. 3859, prepare a saída ARRA por UNO e aguarde a cópia. Guarda. Papapapá, Mike Romeo Alfa está confirme, está pronto. Isso, sem restrições para 4 mil pés, voando para o Serra Vitor 367, está autorizado a RINAV. Vai em seguida em Rimarco, proa sul ou proa uísque? Proa 71, para 4 mil, autorizado a RINAV. Mike Romeu Alfa está autorizado. O grupo de Zulu decola da Enrimar em coordenação com a torre, com proa norte, a 500 pés, aciona 0135, controle 120.8. Salvador, Oceanair 63, 63, 12, portão 02, aguarde. Aguarde. Controle Salvador, 1208. Eco Romeo Alfa, só confirme quantas milhas se distancia de Salvador? Para aerolíquor B. Dá um transponder do centro. Afirmo, estamos em coordenação com o centro. 096, ponte espera no zero. 2196, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 2196. Romeu, Foxtrot, Lima, guarde número 3 para cópia. Está cruzando 1700, tá aí. Olhe para o 06, controle, contato com a base estabelecido, suba sem restrições. O olho para o 06. Seria possível permanecer entre as radiais 150 e 180 de 5 a 10 milhas por 5 minutos para realizar um treinamento com uma pequena embarcação aqui próximo? E qual altitude iria manter? 1.000 pés. Ok, 1.000 pés está autorizado e, para sua informação, como reportou 5 milhas nessas radiais, seu conhecimento das decolagens iniciam a curva após 2.000 pés. Informação para o Olímpio 06. Poderia confirmar a mensagem? Positivo, a 1.000 pés está autorizado, mas eu estou apenas informando que devido à sua proximidade com o campo, as aeronaves que decolam iniciam a curva à direita após 2.000, para o seu conhecimento. Ah, positivo. Tinha copiado 2.000 pés na curva à direita, mas eu tinha entendido que era das aeronaves que decolam. Sem problemas, então. Já estamos a 1.000 pés. Vamos fazer conforme combinado. 5 a 10 milhas, radiais 150 a 180. Positivo. E as aeronaves que decolarem da pista 197, instrumento ou visual, serão coordenados para que a gente não tenha problemas futuros. Positivo. Agora, com isso que o cotejamento está correto, confio que é o B alternativo e autonomia? Pro acionamento táxi, torre no 8, decimal 95, CNH no 0, no 2. Aposto para ingresso, pista no 7.